Uma boa noite então a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar hoje aqui e que possamos compartilhar essas ideias, refletirmos junto sobre o valor das pequenas atitudes. Quando a gente pensa na vida humana, na nossa experiência aqui, às vezes nós pensamos que existem pessoas mais importantes do que outras. E a gente normalmente é levado a pensar que as pessoas são importantes em razão daquilo que elas fazem, em razão da profissão, que elas são mais importantes porque elas dominam determinados conhecimentos ou porque têm determinadas posses. Mas essa é uma ideia errônea que a gente muitas vezes carrega, de achar que pode existir perante Deus alguém mais importante do que o outro. Não existe isso. Para Deus, todos os seres humanos são especiais, únicos. Todos os seres humanos são seus filhos prediletos. Não existe aquele que é mais importante na obra divina. O que existem são tarefas diferentes, são experiências diferentes que cada um vai ter ao longo da sua vida, que não se resume a uma existência terrena. Quando a gente pensa na nossa condição, geralmente a gente é levado a pensar no quê? Que a nossa vida se resume àquele momento em que nascemos e morremos, não é assim? Isso foi o que aprendemos durante tantos séculos em outras religiões, em outras filosofias, mas quando nós descobrimos que existe uma coisa chamada reencarnação, nós vamos descobrindo que a nossa vida não se resume a esse período de nascimento entre o berço e o túmulo. A nossa vida tem uma história anterior a essa e terá uma história que continuará depois dessa vida. É isso que nós temos aprendido. E em cada uma dessas vidas nós vamos ter experiências diferentes. Só que quando a gente vai analisar o que uma pessoa pode fazer, seja no período de uma vida, seja todo o período da sua existência, que abrange as vidas anteriores, o que a gente vai perceber? A maior parte do tempo nós dedicamos, das nossas ações, da nossa atenção, nós nos dedicamos a coisas muito simples, a uma rotina mesmo. Nós dedicamos a maior parte da nossa vida a tarefas que aparentemente são sem importância. E aí a gente fica pensando, como é possível, né, Deus criar um ser que vai levar longo tempo da sua vida se dedicando a tarefas aparentemente sem importância? Porque a gente tende a pensar que cuidar da casa, cuidar dos filhos, a profissão que a gente exerce, a nossa atividade profissional, que essas coisas, elas não são importantes para a evolução do espírito, que existem coisas mais meritórias para estar se fazendo. Mas quando a gente pensa que a vida humana, ela é totalmente conduzida por leis sábias, por leis justas, nós perguntamos, por que tanto da nossa existência é dedicado a tarefas que aparentemente são sem importância, que são só para resultados imediatos? Será que esse tempo longo que a gente despende na nossa rotina, no nosso trabalho, naquelas coisas que a gente não dá muito valor no que a gente faz, será que ali não existem grandes oportunidades para nós, como seres imortais que somos, como espíritos que somos, que estamos temporariamente limitados por um corpo? Será que essa nossa rotina, que muitas vezes a gente reclama, amaldiçoa, será que ela não tem uma importância maior do que a gente imagina? Então é aí que talvez esteja o grande segredo da nossa evolução espiritual. Porque se a gente ficar esperando grandes situações na vida para a gente poder evoluir, progredir, talvez elas não ocorram. Quantos de nós teremos ao longo da vida a oportunidade de sermos, por exemplo, um herói que vai salvar alguém? Quantos de nós poderemos ter ao longo da vida uma experiência de fazer algo grandioso que vai mudar muita coisa em nossa vida e na vida dos outros? Talvez passem muitos anos e nós não tenhamos nenhuma dessas tarefas. E aí então onde estaria a sabedoria divina para a nossa vida, se não teve mais nada expressivo? Então, talvez exista sim um valor muito maior na nossa rotina do que nós temos atribuído. Talvez a nossa profissão, a nossa atividade, por mais simples que ela seja, ela tenha uma importância maior do ponto de vista espiritual que até hoje não tenhamos refletido. E ao longo da nossa vida, o que a gente vai percebendo? Nós vamos fazendo muitas coisas e tem gente que às vezes até reflete assim, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o que, que me adiantou isso? O que, que eu ganhei com isso? Eu já ouvi de pessoas bem idosas essa reflexão que às vezes é muito dura, muito amarga, da pessoa chegar num tempo da sua vida e falar, eu não fiz nada de importante. Talvez ela não tenha reconhecido quantas oportunidades valiosas ela teve ao longo da sua vida. Talvez não tenha reconhecido que cada ação, que cada palavra, que cada pensamento que ela realizou tenha tido um valor muito grande. Que dependendo da forma como ela falou, fez e pensou alguma coisa, é daí que virão os resultados para a sua situação espiritual. É aí que ela vai ter uma condição espiritual diferente. Então, nesta noite, nós vamos procurar reconhecer o valor dessas situações pequenas, das pequenas situações da vida, que elas têm um significado, têm um resultado muito grande para todos nós. E nós podemos, então, começar a nossa análise, a nossa reflexão, comparando a nossa existência com ou refletindo na passagem do tempo que nós temos na vida. Essa figura aqui nos mostra um instrumento que era usado na antiguidade, que é chamado de ampulheta. Era um instrumento usado para marcar períodos de tempo curto, uma hora, frações da hora, 15 minutos, algo assim. Ele tem um compartimento de vidro, um superior e inferior. Aqui você tem grãos de areia, uma passagem aqui, e os grãos vão caindo e vai marcando o tempo por essa passagem. Quando termina, você vira e novamente ele conta o tempo. Não era um instrumento muito útil para marcar as horas do dia, mas era bom para você ter um tempo determinado de algo, de uma tarefa, por exemplo, que teria que ser feita naquele tempo. Nós podemos comparar então isso com a passagem que nós vamos tendo do tempo na nossa vida presente aqui. Nós podemos imaginar que cada um desses grãos que estão passando na ampulheta, eles representam as ações, os pensamentos, as palavras que nós vamos ao longo da vida pronunciando, e que cada uma dessas situações tão pequenas, quando somadas a todas as outras, elas têm um efeito muito maior na nossa vida. Elas têm um resultado que nós vamos perceber somente lá na frente. Então, a nossa vida, ela vai ser caracterizada, ela vai ser definida por tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos e que nós fazemos. É da somatória de todas essas coisas pequeninas que nós vamos ao longo da vida, pensando, falando e fazendo, que a nossa vida vai se tornar o que ela se tornará. É disso que vai vir. Então, a qualidade do que nós pensamos, falamos e agimos tem uma importância muito grande para a nossa evolução. Eles têm um valor. Nós talvez não tenhamos oportunidades grandiosas, mas nós teremos pequenas, mas valiosas oportunidades de evolução espiritual. Então vamos começar a analisar o que são esses grãos de areia no tempo da nossa vida, começando pelo pensamento. Pensar é uma característica que nos define. Nós somos seres que pensamos continuamente. Todos os dias nós produzimos centenas de milhares de pensamentos. Nós podemos pensar sobre o nosso pensamento. Nós podemos pensar sobre o que se passa na nossa cabeça, minuto após minuto. E a gente vai perceber que a gente produz tantos pensamentos diariamente, tantas ideias diferentes. E essas ideias, elas vão produzir efeitos na nossa vida. Porque para começar, As nossas ações vão ser guiadas pelo tipo de ideia que nós alimentamos. E aquilo que eu penso cria uma força de atração de seres que pensam como eu penso. Acho que todo mundo já ouviu falar disso, de que dependendo do tipo de pensamento que nós estamos tendo, nós vamos recebendo influências do mundo espiritual. Então vamos pegar um exemplo prático. Nós estamos com muita raiva de alguém por algo que essa pessoa nos fez. Um espírito que se compraz nesse sentimento de raiva, o que, que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de nós, porque o nosso pensamento, ele tem uma característica que é tanto boa quanto negativa, quanto ruim. Nosso pensamento, ele se exterioriza. É boa por quê? Porque ele serve para atrair bons espíritos. Ele serve para que se ligue a nossa mente com a mente divina, através da oração. Mas o que nós pensamos exterioriza e atrai seres que pensam como a gente. Então, se eu sou uma pessoa que cultiva, por exemplo, raiva, eu vou atrair espíritos que também têm esse sentimento. E por que, que não é estranho a gente entender essa ideia? Porque observe aqui na Terra como são as coisas. Nós somos todos encarnados. E aí a gente começa a observar. As pessoas se reúnem por afinidade, não é? Alguém que pensa muito diferente do outro consegue ficar muito tempo junto? Não, cada um vai para o seu lado, vai procurar o seu grupo. É assim que nós fazemos espiritualmente também. Pelo tipo de pensamento que nós produzimos, nós atraímos seres que pensam como a gente. É que a gente não vê, felizmente, o tipo de companhia espiritual que nós vamos arrecadando à medida que vamos passando e vamos cultivando pensamentos de diferentes naturezas. É. Então veja, nós passamos a ter seres que vão mentalmente se ligar a gente pelo tipo de pensamento que nós estamos produzindo. Às vezes basta um único pensamento que nós já atraímos espíritos de natureza inferior. Agora, eles vão nos acompanhar ou não, dependendo da intensidade que nós vamos ter desse pensamento. O quanto nós vamos nos entregar a eles. E eles passam a nos influenciar, passam a conduzir a nossa vida também. Por quê? Um estimula o outro. E isso não é difícil de entender por que que acontece. Porque isso se dá aqui na gente também. Veja, nós gostamos de conversar com pessoas que entendam a gente e que a gente entenda essas pessoas, pessoas que concordem com a gente e pessoas que a gente concorde com elas. A gente procura alguém para conversar, pessoas que a gente nunca se entende? Não procura. A gente sempre procura pessoas que a gente tenha afinidade. É o mesmo que se dá espiritualmente. Se ligarão a mim espíritos que têm afinidade com o tipo de pensamento. Então, por aí, gente, dá para a gente perceber o tipo de companhia espiritual que a gente pode carregar junto com a gente durante toda a vida. E eles vão estimular o que a gente pensa. Muitas pessoas, às vezes, ficam conversando mentalmente sem saber que estão conversando com espíritos inferiores. Ele vai como que justificando cada coisa que ele faz. É como se alguém questionasse e responde. E ele trava um diálogo. Pode observar que muitas pessoas, às vezes, estão tão imersas nesse processo, tão envolvidas, que às vezes elas começam até a falar sozinhas. Isso não quer dizer que sempre que a gente fala sozinho, a gente está conversando com um espírito, mentalmente. Mas em muitos casos é isso. A gente está travando aquele diálogo mental e sempre ali aprofundando aquela ideia que nós nos comprazemos, aquilo que nos dá satisfação de falar. E isso vale para qualquer situação, inclusive as situações boas, porque normalmente a gente pensa que é só espíritos bons que são só espíritos maus que são atraídos pelo nosso pensamento, mas os bons também são atraídos pelo nosso pensamento. É que a gente não tem muitas vezes o hábito de cultivar boas ideias. Porque quando a gente cultiva boas ideias, parece que elas afloram dentro da gente. Quando a gente se permite a cultivar uma boa ideia, parece que aquilo se torna uma coisa assim, até incomum para a gente. porque é algo que às vezes a gente não está muito acostumado, mas porque o mecanismo é exatamente o mesmo. Se eu penso em coisas positivas, em coisas elevadas, em coisas benéficas, eu vou atrair espíritos que têm essa natureza e eles vão alimentar o meu pensamento com isso. Então é sempre uma questão das nossas preferências. E esses pensamentos, sejam bons ou ruins, eles podem determinar o rumo que a gente vai dar na nossa vida. Você quer ver um exemplo? Muitas vezes a gente se prepara para uma briga. Alguém fez algo que nós nem temos muita certeza se a pessoa fez aquilo mesmo, e a gente fica mentalmente alimentando contra aquela pessoa: ah, mas ela fez isso porque um dia eu fiz aquela situação para ela, ela está revidando agora. Então, quando ela vir até mim, eu vou questioná-la, eu vou dizer poucas e boas, eu vou falar aquilo que eu penso e ele vai ter que me ouvir. E a pessoa se arma, muitas vezes, sem nem imaginar que o outro nem tem nada contra ele. E aí, a pessoa armada com esses pensamentos, ela pode desencadear um conflito com o outro. Então, nós somos, muitas vezes, programados no nosso comportamento por esses tipos de pensamento. E o tipo de relação que eu vou estabelecer com as pessoas vão ser determinados por esses inúmeros pensamentos que eu vou colhendo. Quer ver um outro exemplo? Se eu sou uma pessoa que começa a colher todas as informações sobre medo que vão chegando até mim. Eu ligo lá a TV, ligo um rádio, eu pego um jornal, vou ver todos os problemas, todas as dificuldades, todas as situações difíceis que as pessoas passam no dia a dia. E eu começo a ficar com medo. Eu posso permitir que isso tome uma proporção dentro de mim que me leva até a me isolar do mundo. Isso vocês acham que é impossível de acontecer? Não é. Questão de uns 2 anos atrás, um jovem chegou para sua família e falou que ele estava sendo perseguido. Ele acreditou realmente que estava sendo perseguido. E a família se isolou dentro de casa, ninguém mais saía para trabalhar, o pai era aposentado, eles contrataram uma pessoa que ia sacar o dinheiro para eles, já passava no mercado, comprava a despesa do mês e trazia para eles, porque ninguém da família queria mais sair de casa. Ficaram confinados por aproximadamente 2 anos nesse sistema de vida. O pai, a mãe, 2 filhos e uma nora que estava esperando o bebê. Então veja, tudo levado pelo medo. Por quê? Foram pensamentos que ele teve de medo, por situações talvez reais que ele viu de outras pessoas, se sentiu ameaçado, aceitou essa ideia e ele comunicou esse medo à família. As pessoas que foram resgatar essa família, quando descobriram que eles estavam vivendo assim, quando chegaram lá, acharam que ia encontrar um monte de gente louca, perturbada, gente com problema mental. E não, eram pessoas normais, que conversavam normalmente, que falavam normalmente. E que, uma vez que foram ali orientados, encaminhados, perceberam a onda em que eles permitiram se envolver ali. Por causa do quê? De pensamentos de medo de uma pessoa. Então veja, gente, como é o pensamento conduzindo a vida e os resultados que nós vamos ter na vida. Então, aqueles simples pensamentos que a gente tem às vezes, uma raiva, um ressentimento, uma lembrança negativa que a gente tem, aquilo pode tomar uma proporção muito grande na nossa vida. Então, o pensamento, ele tem um poder muito grande. Mesmo coisas pequenas, coisas banais, elas podem nos determinar a nossa vida. Então, nós temos que observar muito essa questão dos pensamentos que nós produzimos diariamente. Às vezes, a gente nem se dá conta de coisas que a gente alimenta e pode estar atraindo para nós situações negativas. Então é uma vigilância que nós temos que ter com isso. E qual que é a terapia que a gente vai usar para combater pensamentos inferiores? É substituindo por pensamentos elevados. Percebeu que você está tendo pensamentos de ordem inferior, pensamentos deprimentes? É ter aquele livrinho de mensagens, sempre à mão, na bolsa, no bolso, na pasta, na mochila. E quando percebe que o pensamento está vagando para coisas que nós já sabemos que são negativas, o que a gente tem que fazer? pegar aquilo e ocupar a mente. E meditar naquelas palavras. Não precisa ficar lendo continuamente. Uma frase que a gente medite sobre ela já tem o efeito de ocupar a nossa mente com algo que é antídoto desses pensamentos inferiores. E é algo tão pequeno, mas que pode ter um valor muito grande. Você lê uma frase de confiança na justiça de Deus, pode prevenir o desenvolvimento de um temor, como aconteceu com esse rapaz, de se fechar tanto no seu mundo ali e contaminar a sua família, a ponto de paralisar as realizações de todos eles. Então, a qualidade da vida que nós vamos ter vai depender dos pensamentos que nós vamos cultivar. Por isso que os pequenos pensamentos diários, eles não são insignificantes como a gente pensa. Eles só são o começo de alguma coisa. E aí a gente pode pensar que no nosso tempo, na passagem do nosso tempo, nós temos as palavras que também vão marcar a nossa vida e podem determinar a nossa vida. Existem palavras que, quando nós pronunciamos, a gente nem reflete no alcance que elas têm. Por exemplo, imagine pais que façam diariamente críticas aos seus filhos, sempre criticando, sempre apontando defeitos. São só palavras, mas aquilo pode determinar o futuro de uma criança e de um jovem. Entre um casal, palavras que são muitas vezes ditas ali no momento de maior tensão, de desentendimento, podem determinar um afastamento entre os dois, porque pode fazer surgir uma mágoa. É muito comum as pessoas pensarem assim: ah, mas eu nem queria dizer isso. Me desculpe, mas você já falou. Então a gente vê que a palavra, ela tem um poder também na nossa vida muito grande. Por isso que a gente tem que meditar nas palavras que nós dizemos para as pessoas, refletir. Agora, não só são palavras negativas que produzem efeito na vida. Palavras positivas também produzem efeitos maravilhosos na nossa vida e na vida dos outros. Eu me lembro que um dia eu saí do local em que eu trabalho, uma escola, e saí muito cansado, muito chateado com uma série de situações ali, muito aborrecido. E quando eu cheguei ao semáforo, estava lá o vendedor de amendoim ali. Ele foi uma pessoa que me tratou com tanta gentileza. Veja, ele só estava trabalhando. Ele me deu o bom dia de uma maneira, não por formalidade, ele deu aquele bom dia mesmo com alegria. Aí eu comprei para ajudá-lo, e quando ele me entregou o amendoim, dei o dinheiro para ele, eu fui embora, ele falou: vai com Deus. Mas é aquele vai com Deus que é para ir mesmo com Deus, carregado de bondade ali. E aquilo teve um efeito sobre o meu estado emocional. Aquilo realmente ajudou a dissipar toda aquela tensão que eu tinha vivido anteriormente. Tinha ajudado a desanuviar as preocupações, os problemas. Então a gente vê, são palavras tão simples. São coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Como quando a gente encontra alguém e recebê-la carinhosamente, calorosamente. Quando a gente vai perguntar para alguém: e aí, tudo bem? A gente fazer isso realmente com ânimo, com vontade. Isso tem o poder de determinar para outra pessoa uma nova disposição em relação a gente. Há pessoas que vêm contar isso, né? Porque deu um sorriso para o outro, estabeleceu ali uma comunicação que evoluiu para uma amizade. Então veja, coisas tão simples que podem determinar a nossa vida, como ela vai ser. Podem estabelecer uma nova situação para a gente. Então a gente precisa meditar realmente nas palavras que nós pronunciamos, porque elas são tão insignificantes. Dizer um por favor, um obrigado, um vai com Deus, Deus te acompanhe. Meu pai não gostava de falar vai com Deus, ele falava Deus te acompanhe. Porque ele entendia falar vai com Deus, quer dizer, desencarna. Mas ele falava Deus te acompanhe, filho. Isso tem um efeito na vida das pessoas, aquilo que nós falamos. Ele falava em tom de brincadeira, né? Mas tem um efeito na vida das pessoas, né? A forma como você trata as pessoas. E nós sentimos isso quando alguém é ríspido, quando alguém é grosseiro com a gente sente isso quando alguém nos dá aquela palavra torta, como costumam dizer também. A gente sente o quanto é desagradável isso. Então é uma forma de a gente mudar a nossa vida também, refletindo nessas questões, como é a nossa comunicação. E tem uma coisa mais interessante ainda, nós podemos recriar a nossa história dependendo do que nós falamos. Quando eu afirmo diariamente que eu sou uma pessoa, eu afirmo para os outros que eu sou uma pessoa infeliz, que eu sou desfavorecido por Deus, que eu não tenho paz, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, eu crio uma imagem para as outras pessoas sobre mim mesmo. Uma imagem de que eu sou realmente uma pessoa que não é digna de ter atenção, carinho de ninguém. A gente não deve se desmerecer perante ninguém. A gente também não vai se valorizar, se vangloriar de nada, mas a gente não deve dizer para as outras pessoas o tempo todo do que nós somos inferiores. Isso não é um problema dos outros, é nosso com Deus. A gente não deve se desmerecer. E a gente pode recriar nossa história também à medida que a gente vai recontando a nossa história. Tem pessoas que ao longo da vida vão se amargurando tanto e elas só lembram das situações infelizes que ela teve na vida. E ela vai esquecendo das coisas boas, porque ela não repete as coisas boas que ela teve. E aí ela chega no estágio da vida dela, de tanto falar só dos problemas, ela se amargurou tanto que ela acredita que ela só tem problemas, porque ela não foi capaz de falar das coisas boas que ela teve. De uma família honesta, de uma família íntegra, de pais dedicados, ou de companheiros leais. A gente não costuma muitas vezes valorizar as coisas boas da vida. Então, de ficar recontando histórias, somente o lado triste, somente o lado negativo, nós vamos acentuando perante nós e o mundo que a nossa vida é infeliz e esquecemos tudo de bom que existe. E aí, isso vai marcando a nossa vida, vai determinando o que nós somos, vai caracterizando a nossa existência no mundo. E nós temos as ações. Aquilo que nós fazemos diariamente, como fazemos, tem um impacto muito grande. Isso tem um resultado no balanço geral da nossa vida. Aquilo que nós fazemos bem feito passa a ser o atestado da nossa competência, por exemplo. Por que as pessoas, muitas vezes, elas procuram determinados profissionais para realizarem certos serviços e muitas vezes elas não encontram? Porque está cheio de gente fazendo coisas mal feitas. Ele consegue serviço uma vez, mas naquele mesmo lugar ele não consegue mais. Por quê? Ele cria uma fama negativa porque não fez bem feito. Às vezes a gente faz isso dentro do próprio lar, não faz as coisas com todo o carinho que a gente poderia, não trata os nossos com toda a atenção que poderia. E a gente vai criando realmente uma imagem para o mundo de que nós somos pessoas negligentes, de que não fazemos bem feito. Mas isso também tem o outro lado. Quantas situações favoráveis nós tivemos na vida porque nós fomos pessoas que fizemos tudo bem feito por onde nós passamos. Fomos bons profissionais, fomos bons familiares, trabalhamos com compromisso. E às vezes a gente não percebe que a gente colheu resultados disso. A respeitabilidade que a gente tem das pessoas é também por aquilo que nós fizemos e como fizemos algo por elas e para elas. Então veja, a nossa vida, ela vai sendo determinada e marcada por situações pequenas. Não é nenhum feito heróico que vai nos levar ao final da vida a nos sentirmos plenos, realizados. São as situações do dia a dia, são as situações da rotina. É aí que está o segredo da nossa evolução espiritual. Virão situações grandiosas no nosso futuro, certamente. Porque todos os espíritos estão em evolução e um dia farão coisas grandiosas. Mas enquanto elas não chegam, a nossa oportunidade de aprendizagem é o dia a dia. É a realidade que nós temos. Que ela muitas vezes é vista por nós de maneira muito negativa, não é? Nós às vezes quando lembramos que vai acabando o final de semana e vai iniciar uma semana ali de trabalho, nós sabemos todas as lutas, dificuldades, a gente se entristece, não é? Mas isso mostra que a gente não aprendeu ainda a reconhecer que é justamente essa semana que se inicia é que está se abrindo de oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, para as nossas realizações. Então nós precisamos mudar, na verdade, a forma de compreender a vida. Nós temos que entender que cada momento, cada situação é uma grande oportunidade. Cada coisa, por mais insignificante que pareça, é uma oportunidade de realização de algo que, somado a todas as demais, vai fazer sim diferença em nossas vidas. E é nisso que nós temos que dar muita atenção, porque os dias passam, as horas correm, e quando a gente percebe, o tempo passou. E o que que nós fizemos? Às vezes nós cumprimos um monte de deveres, mas eles foram todos daquele jeito, mais ou menos. Às vezes falamos inúmeras palavras, mas foram todas ditas de qualquer forma. E elas tiveram muitas vezes resultados até negativos. Então é isso que nós precisamos concentrar a nossa atenção, focar o nosso interesse, se nós queremos aproveitar a existência. Porque ela está passando, como os grãos de areia ali na ampulheta. Ele vai passar, vai ser inevitável. Vai chegar uma hora que vai acabar esse tempo que a gente chama encarnação. Nós teremos outras oportunidades? Nós poderemos novamente fazer outras coisas? Poderemos. Mas nós teremos sempre esse tempo que ficou perdido. Teremos sempre esse tempo que não foi bem aproveitado. As situações pequenas, corriqueiras da vida, elas são muito importantes para a evolução do espírito. Grandes espíritos reconhecem isso. Eles sabem o valor das situações comuns mais simples da vida. Acho que todo mundo já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela é uma religiosa que, na sua última encarnação aqui na Terra, ela se dedicou demais aos pobres, de uma forma profunda, dedicou a sua vida aos pobres. E ela entendia que não precisava fazer coisas grandiosas. Ela começou fazendo coisas simples, limpando a ferida de um doente, removendo uma pessoa caída na rua, colocando num local seguro. E ela, mesmo depois que ela se tornou líder de uma associação e de uma comunidade religiosa que se dedicava muito aos necessitados lá na Índia, ela ainda continuou fazendo as tarefas simples, mesmo ela tendo uma responsabilidade muito grande de dirigir muitas pessoas. Ela ainda fazia as tarefas simples porque ela entendia que tudo era importante, que tudo tinha um significado. E ela tem uma entrevista que ficou gravada, que é muito significativa, que representa o pensamento dela sobre a importância das coisas mínimas que nós fazemos. É o que nós vamos ver agora. Ela então, na entrevista que ela deu para o documentário que foi produzido sobre ela, ela falou nesses termos aqui. Eu vou ler a legenda porque ela é pequena. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Esse pensamento dela é aplicável a isso que nós estamos falando até agora. Quando você faz algo pensando que você não está fazendo porque é grande ou pequeno, você está fazendo porque é necessário, porque é importante, porque reconheceu o valor disso. Mas você faz reconhecendo que é das mínimas coisas que a vida se engrandece. Você está fazendo isso que ela falou, você está se entregando a Deus. Sendo Deus infinito, tudo que você faz pela obra dele, pela realização dessa obra, se torna infinito também. porque para Deus não há medida. Aquele que faz algo grandioso e o que faz pequeno pode ter valores diferentes nessa contabilidade divina. E Jesus, numa passagem muito importante do Evangelho, ele representou essa questão do que o que importa, independente do tamanho, é o que você efetivamente está fazendo, que é a passagem do óbulo da viúva. É aquela situação em que ele estava no templo, observando os fariseus entregando grandes doações no templo, e ele chamou a atenção dos discípulos para uma viúva, uma senhora muito pobre, que só doava 2 moedinhas no templo. E aí ele falou que ela estava dando mais do que todos os tesouros que os ricos, os poderosos estavam ofertando ali como sacrifício para o templo. Porque ela estava dando o que ela podia. Era algo tão pequeno, tão insignificante, mas era o que ela podia fazer. Às vezes a gente fica pensando que é só nas grandes coisas que a gente vai poder se realizar, e não é. É o amor que imprimimos naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. É o sacrifício daquele pouco que nós fazemos que passa a ter significado. E em outra passagem do Evangelho, Jesus nos falou também sobre o valor das pequenas coisas. Ele disse assim: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Veja, estava dizendo para os discípulos que se alguém desse um copo d'água em nome de Jesus, não perderia a recompensa. Dar um copo d'água em nome de Jesus não é simplesmente você falar, ó, tome em nome de Jesus. É você dar com aquele amor, aquela caridade que Jesus nos ensinou a ter. É a gente fazer a coisa de boa vontade, de bom grado. Você nem precisa falar em nome de Jesus. Basta que você sinta que você está exercendo aquilo. E você está fazendo algo grandioso. Então, devemos valorizar muito todas essas situações pequenas da vida, porque são elas que vão marcar nossa passagem no mundo e são elas que vão definir o nosso futuro. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê compreensão desses ensinamentos e que a gente consiga colocar isso em prática, então. Muito obrigado, gente.